sei, não sabe ninguém. Porque canto falo, por isto tão magoado, de dor e de pranto. E neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus quem me pôs no peito de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Ai, deu esta voz a mim. Canto, não sei por que canto, misto de ternura, saudade, ventura e talvez de amor. Mas sei que cantando, sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta ao roxinol, pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu esta voz a mim. Esta voz a mim. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Tudo bem convosco? Edição para esta quarta-feira, dia 10 de junho de 2015. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou agora convosco nesta edição para vos trazer grandes fados. E já iniciamos com um tema aqui não tão conhecido nesta interpretação, mas que é um fado bastante conhecido. Foi Deus, música cantada originalmente por Amália Rodrigues. Este fado então aqui a ser interpretado pelo fadista António Lourival, fadista e também tenor. Esta música foi aquela que abriu mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. O ouvinte também pode escolher a música que vai fazer parte da próxima edição. Para isso, basta que nos envie uma mensagem para o nosso endereço de e-mail. Eu já lhe vou dizer o meu, que é mais rápido: carlosbonaparte@antenaweb.info. Ou isso, ou geral.radioantenaweb@gmail.com. Também pode, se quiser, participar aqui via Skype. Basta que nos adicione com o nome Skype Rádio Antenaweb. E daí faz então uma... Podemos então até fazer uma chamada, por exemplo, e o ouvinte grava, portanto, gravamos aqui a chamada e o ouvinte é como se entrasse em direto para pedir a sua música. E também, claro, deixar a sua dedicatória. Portanto, muitas formas de o fazer. Ora bem, vamos agora ficar com mais três temas. Renúncia, tema do fadista Rodrigo. Mísia, com Os Velhos Amantes. E Grito, mais um tema originalmente interpretado por Amália Rodrigues, aqui por Gonçalo Salgueiro. São os próximos três temas que vamos aqui ouvir. Espero que gostem. Para vocês, uma ótima tarde. Novas e só ficou amargura. Destinos que o mundo avança, renúncias de solidão, quem me dera ser criança e alimentar dar-me na esperança de voltar à tua mão. Quem me dera ser criança e alimentar-me na esperança de voltar à tua mão. Amor eterno. conheço bem os teus desejos e tuas minhas fantasias. Morreste em mim todos os beijos, nasci em ti todos os dias. Se muita vez fomos traição e muita vez mudou o vento e muito gesto foi insulto, em tanta dor de mão em mão nós aprendemos o talento de envelhecer sem ser adultos. Ai, meu amor, meu doce eterno e deslumbrante amor à chuva, amor em amor demais, amor eterno. E quanto mais o tempo passa e quanto mais a vida flui e quanto mais se perde a graça do que tu foste e da que eu fui, mais a ternura nos aperta, mais a palavra fica certa, mais o amor toma lugar. Envelhecemos mais depressa, mas nos teus olhos a promessa vai se cumprindo devagar. Ai, meu amor, meu doce eterno, amor à chuva, amor em sol maior, amor demais, amor eterno. Amor demais, amor eterno. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Aqui me falta uma estrela. atrás dela e eu, a quem o céu esqueceu, sou eu que o mundo perdeu. Só choro agora que quem morre já não chora. Volta, ouvintes, depois de Grito, de Gonçalo Salgueiro, e deste instrumental de fundo, que é fantástico. É verdade, estão a ouvir, não é? Eu acho que estão a ouvir. Bom, ouviram uma coisa assim de género, ou um corridinho, não sei, mas... Bom, o que interessa aqui é uma guitarrada, neste caso. Vamos seguindo agora para fechar a nossa edição do Diga Lá ao Sr. Fado, com Ana Maria Bobone, com Fragmentação em Ornamento. Logo depois, já que falamos nela, aliás, ainda não, Carlos do Carmo com Vim para o Fado, e agora sim, já que tanto falamos nela, Amália Rodrigues com Fado Final. Nem de propósito. Assim fechamos mais um Diga Lá ao Sr. Fado, e eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã à mesma hora, às 6 da tarde. Fiquem bem ouvintes, para vocês um forte abraço e muito obrigado pela vossa presença. Até amanhã, à mesma hora, às 18 horas. Até lá! Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Vim para o fado e fiquei. Sou corda de uma guitarra a que mais geme e soluça, e em vez de vestir samarra uso a sombra de uma capa que me tapa e me destapa.